abril, a mãe pariu-lhe fez com que ela crescesse com amor, carinho e cash. 2 anos de idade, presentinhos de 6, escolas super caras e passeios em Cape. Bonitinho e tal, corpinho excelente. Quando falava o português até suava de frente. Tinha amigos porreiros e ela chamava gays, porque eu mostrava que era certo e errado sempre. Eu fui atrás de outros e conheci os tais que já tinham a veia preta de tanto injetar. E em pouco tempo ela já estava a fumar, a injetar e virar freguês no hospital. Única girl no grupo, rodeada de rapazes, orgulho dos mesmos, vergonha para os pais. E ela sempre convencida que é só uma fase, mas tá anos presa nessa fase. Ei, garota, depois dessa vida não há outra. Então pense nisso e se controla. Este amor bandido já não rola, já não rola. Ei, garota, depois dessa vida não há outra. Então pense nisso e se controla. Este amor bandido já não rola, já não rola. Yeah. Já acha crescidinho, pois já tá com 19. Fim do ano com os pais, já é uma cena off. Tá sempre na night, a destruir o bar. 3 homens numa noite, e culpa o álcool. Depois foi pras drogas, problemas maiores. Já vendia o seu corpo pra fumar um cos. Era sexo atrás de sexo, she can't get enough. Era a pila atrás da pila, mas esse era o job. Ficou doente e já não tinha friends. Então levantou-se sozinha e foi fazer o teste. Lágrimas no chão, logo a sair do lab. Já dava para ver com o resultado bad. Positivo para a famosa DTS. S-E-D-A, esse era o name. Ei, garota, depois dessa vida não há outra. Então pense nisso e se controla. Este amor bandido já não rola, já não rola. Ei, garota, depois dessa vida não há outra. Então pense nisso e se controla. Este amor bandido já não rola, já não rola. Yeah.